Você já deve estar sabendo como se proteger na pandemia do coronavírus, mas não custa repetir. Se possível, não saia de casa. O vírus está circulando e matando muita gente. O comércio abriu, mas só saia de casa se tiver muita necessidade. E use sempre a máscara. Não esqueça de higienizar as mãos, seja com água e sabão ou álcool 70%. Saiba também que os transportes coletivos, ônibus, táxi, Uber e motos, são locais de muita contaminação. Se cuide! Voltando para casa, bote as roupas para lavar e tome um banho. Fique em casa. O comércio está abrindo, mas o vírus ainda não passou. Uma produção da Asa Pernambuco.